Quase todos os animais daqui não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Essas ilhas foram o laboratório vivo perfeito para a teoria da evolução de Darwin. Mas, isolada, a vida selvagem aqui se tornou vulnerável ao mundo externo. Hoje, em terra e no mar, os guardiões desse santuário vão se unir para protegê-lo de sua maior ameaça. Nós. Galápagos. Lagartos que mergulham no mar, aves que não voam e as maiores tartarugas da Terra são apenas alguns dos raros animais selvagens encontrados aqui. O Parque Nacional de Galápagos é um dos ambientes naturais mais protegidos do planeta. Quilômetros a oeste do Equador, esse patrimônio mundial da Unesco abrange 19 ilhas vulcânicas e uma área de 138 mil quilômetros quadrados de mar. A base de operações do parque fica na ilha de Santa Cruz. Em nenhum outro lugar, a pressão do mundo moderno é tão intensa quanto aqui.